sempre perto. O que mais vou descobrir? Quanto mais vão me roubar? Quanto abuso permitir? Seguir a morte sempre perto. O que mais vou descobrir? Quanto mais vão me roubar? Quanto abuso permitir? Do Senhor, lutei com muita gente, resisti a muita dor. E nessa luta veio o cavaleiro do Senhor, e com seu braço forte destruiu o opressor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Do Senhor, lutei com muita gente, resisti a muita dor. E